Pátio principal, 30. Mantendo posição 4-3, aguardando para entrar no pátio principal. Mano 60 não mantém a posição de 3, Juliette. Mas depois nós entendemos, mano 60. Mano Salvador, boa tarde, é 760, que a gente tem informação, Romeu, para do trânsito. 7620, Galeão 360, sente agora de cópia. Guardando, 7760. Paulo, Oxenem é 143 de Broa, ingressa na Alfa. 143, táxi de Alfa, é forte antes da Juliette. Nossa, Juliette, 143. Número 01, prossiga. Olimpo 01, Salvador, Salvador, mil pés. Meu Aldo 10, curvas a critério do controle, mil pés. Acione o código do controle 1208. Acione 0133. Lembro, acho que é o meu prossiga. Em momento negativo, quem mantém o setor do farol de Itapuã aguardando para prosseguir para o pouso. Qual parte vai estacionar? Aristar 5. Que aguarde Itapuã instruções. Aguardando Itapuã instruções, Romeu. Livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Golf Quilóquio, abaixou e travou. Autorizado ali, Mantém Azul com a 206. Foi 205. Go ahead, 206. Line up and wait. Line up and wait, runway 10, 206. X-Ray Papa Índia, reporte no localizador, autorizado ILS, o tráfego precede um Learjet 35 a meia dúzia de milhas à sua frente. Afirmativa, está autorizado o ILS, sentido tráfego tem o mesmo equipamento, reportarei quando no procedimento. Meu pés, ajuste 1-0-1-1. 4.000 pés, 1-0-1-1, na zona 2-3. Para o ponto de espera, vai ingressar na Juliette para o ponto 104. Observando a navegação, Juliette, ponto 104. Livre 5-4 no 5, após a passagem da aeronave da Gol, que vai ingressar para o portão 04, está autorizado o ingresso no pátio principal, táxi via Engenho Alfa, no ponto de espera da 1-0, próxima torre 1-8-95. Estimativo, após o Gol, 35-4 no 5, autorizado o ingresso no pátio principal, que chama 108-95, 35-4 no 5. Fala Salvador, boa tarde, Oxenar 6210 na Alfa. 6210, vai taxiar via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, Oxenar 6210. Neve 143, vai observar a passagem da aeronave da Trip, que vai taxiar para o ponto de espera após a passagem da mesma, autorizado ingresso na Juliette para o portão 08. 6143. Passagem do Trip, após ingresso na Juliette 08, 6143. Guaraulo 4, cheque trem, autorizado com o sistema 0, vento 1-0-0 graus. 8 nós, tem o tráfego de helicóptero se aproximando à sua direita para a cabeceira 35, não vai interferir na aproximação. Guaraulo 4. Gente, baixado e travado, pouso autorizado, toma 0, Alfa. Azul, voo 4206, é boa, né? 245, call 1208. 1208, azul, 4205. Eu peso no 10 após conforme a rota do plano. Recorda 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge. Controle no 208, acione 5467. Autorizado 360, com gás em alfa, eu peso no 1-0 e após a rota do plano de voo. Da EL, Leda, bridge, a saída, recorda 1-0, com curva para direita. 208, controle 5467, transponde o F-Jet 6720 na posição 3. 720, cotejamento correto, pode falar para o estacionamento. Chamar o S7700. Oxalé 6210, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, Oxalé 6210. Eu, Puka de Pátria, do Fótio 06. 204, Natal, autorizado 150, via Golf 677, decola do Almo 0, primeira curva à esquerda, saída Conde. Controle 120.8, acione 0260. Oi, Papai Índia, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Completando torre 1895, X-ray Papai Índia. Torre Salvador, cordial, boa tarde, Papa Romeu, X-ray Papa Índia, na final do ILS. 7, X-ray Papa Índia, continua em aproximação, qual será o seu pistão no 017? Se prosseguir para o 17, interfere o seu tráfego? Não, qual, vai estacionar no pátio lá, nos pátios de coisa, preferencialmente o 17 para evitar o tráfego aqui de táxi pelo pátio, que está muito congestionado, melhor o 17 para o senhor. Prossegue para o 17, lá presente. Está autorizado o reporte na final do 17, Índia. Índia. 856 da Gol, Alinhaia mantém o 0. Alinhaia mantém. Siga o Guardião 06. Uno 273, desça para 2 mil pés, ajuste no 01, não autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 1011, reportaremos estabilizado com o 273. O comandante? Presente, o vento 100 graus, 10 nós, decola direita, saída código padrão, visual pelo litoral, aguardando com controle frequência 208, não consegui cabe. Presente, iniciando 06. Para aula 4, seu solo aos 48, livra à direita, vai partir militar? Partiu a integridade, agora não partiu. Livra à direita, depois novamente à direita, aguardando para reingresso da pista. Partiu a delta? Tem um ativo na delta depois aí, a próxima à direita. Parado solo 06, autoriza cruzar o eixo da 1735? Tem um ativo, cruzamento imediato autorizado. Iniciando 06. Brasília, autorizado 360, via Upes Lu 17. Devolta ao 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1208, acione 5505. Autorizado Brasília 360, é o nível. Upes Lu 17, devolta ao 10, direita, Arbor, Elefa 208. 05, Bono 567. Bono 567, planejamento correto, reporte pronto para posicionamento. 735 já em Itapuã 06. Poxa, Guardião 06, acione 0106, posição normal, chama o controle, frequência 20, decimal 8. Entende. 856, livre recolagem, 100 graus, 8 mais. 10, 8, 5, 10. Cabe. Guardião 065, mantenha-se em 500 pés em condições visuais, ajuste no 01, reporte visual com o local de esposo. Bem, estou livrando o litoral, direto cabe o chamar visual. Tá, 3567, aliás, mantém no 0. Autorizado agora, ingressar à esquerda, reporte livre na pista. Autorizado o táxi, tem a interseção até o chame para o cruzamento da pista. Confirma o poder. Fechamos para cruzar a pista em uso. 256, decolou 51 no controle 208. 208, obrigado. Já 06, frequência de propagação, reporte fora do sol. Controle, boa tarde, boa noite, 56. 1856, contato radar, submantenha 390, saída PUC. Saída PUC, 390, obrigado. Gente, mantenha a posição. Agora aula 4, livrando, parte de autoridade, estacionar frequência livre para acionamento, frequência do solo 1219. 3894, informação Romeu. Então 3894, acione identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste no 09. Verificou 050, ajuste no 011, tá 3894, chegada a Mari. Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, ciente, mantém-se em condições visuais nos corredores de Salvador, reporte através de Paris, e o número 1500 metros, ajuste no 09. Gente, suba para nível de... Suba para 3 mil pés, ajuste no 1-1-1. Na entrada no pátio 1. Autorizado. Foi 567, decola ao 53, controle 208. Torre na frequência 118.95. Torre 295, Gono 273. Azul 4206, contact Recife final 125.45. If unable, 126.85. 125.45, 126.85. Thanks, and you have a nice day. Azul 4206. Recife 425, está em missão de decolagem, autorizado? Relativo, livre. Sete decolado, vai cruzar 2000 pés, arbor Elefa. Então 3567, contato Adasso, mantenha 380, saída Alba Elefa. Essa é só 380 na saída, 3567. Olimpo, chame 129 solo aqui pra entrar no pátio. Chama no solo, 320. Salvador, Olimpo 01, tá na Alfa, tá na, permanece na Alfa e vai depois solicitar a entrada no pátio para Guilherme. 19 para a vitória da conquista, guarde costas. Guardou. Decimal 95. Felipe 545, decola os 55, controle 20, decimal 8. 20, decimal 8, uma boa tarde. Principal, Índia e Alfa, no ponto de esperado 1-0, chame torre, 1-1-9-5, que é legal no 0, 1-1. Padrão 06, prossigo. Decolando 4. Ciente, reposte parque de Pituaçu em condições visuais, 500 pés, ajuste no 09. É, o guardião 06 está na vertical do parque de Pituaçu, já em direção à linha do litoral. Sim, chame torre na frequência 118.9. 06. Salvador, trip 545, muito boa tarde, decolando, procedendo a subida coral. Trip 545, contato radar, submantenha 940, saída coral. Arbor, após direto, vitória da conquista. Controle 120.8, acione 5471. Manda presente direto para sinal do 17, reporte. Entendeu que dá presente autorizado direto para 17, formará na final guarda 06. 108 é o controle e 5471 na próxima volta. 5219 com o regimento correto, postando para o estacionamento. Bora. Escuta. 94, desça para 3000 pés, ajuste na 09. 3000 na 0111, tá 3.94. Solo 57, direito 219, solo. Direito 219, solo 273. Solo Salvador, boa tarde, voo 273. Voo 273, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo 273. Zerando Galeão 360, pronto. Zerando para o Galeão, autorizado 360, vendo o peso voo 10, após, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5502. 360 para o Galeão, peso 10, decola da 10, curva direita, na da El, Leda, bridge. 208 5502, transponha, copiou? Afirmativo, 502. Zerando o fechamento correto, postando para congestionamento. Vai importar agora, 0. Tá muito boa tarde, vou na nossa caminhada. 940, prossiga? Gente, já está para Guarulhos, pode adiantar como é que está localizado. Saída da El. Região 06, autorizado a aproximação no 7, Pátio Graé, estacionar. Reporte no solo, 100 graus, 101. Afirmativo, cabeceiro no 7, em seguida ataque pro Graé, o guardião. Olimpo 01, livre decolagem, vento 100 graus, 10 nós. Pós decolagem, curva esquerda, perna do vento, sujeito ao tráfego. Olimpo 01. Autorizado ingresso no trânsito de Juliette, a posição 03, voo 1273. Paulo Salvador, 04, está na Alfa. Mata 04 vai seguir a nave da Gol, que vai ingressar no Juliette para a posição 03. Atrás da mesma vai prosseguir. Via Juliette, em Alfa, no ponto de esperado 10, chame Torre, 18, decimal 95, Pinegão, 01. Excelente, está seguindo o voo. O espera vai chamar a Torre, 18, 95, pode vir, 11. Eu acho que até agora é. Olimpo 01, decola o 01, curva esquerda, perna do vento, inicia a curva pela direita, 360, 1000 pés, aguardando para prosseguir base 10. Afirmativo, inicia eu vou pela direita, aguardando autorização de base Olimpo 01. Na frequência 1 no 8, decimal 9. 18, 9, 5, obrigado. Aqui é com o Delta, autorizado sinal de procedimento LS, após estabilizado. Pouso, pistão no zero, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 0 mais. Autorizado, pouso, pistão no zero, está aí, checado, está 394. Nossa 04, mantenha o ponto de espera. Ok, gente, aguarde instruções. Controle, o TAN 3567. Sim. 3197, professor. 3567, informa que após a avançar leva, vai iniciar desvio à direita para o 290. São 3567, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, boa tarde também. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Qual o Salvador, webcast 6720, tá? Na posição... Meia dúzia, puxa, pega essa janela. Meia dúzia está livre após táxi. Vai mandar pro táxi, meu Deus. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Fizeram um, enquanto enquadrar a perna do vento, vai aguardar para girar a base. Ali é manter autorizado, pista no zero. Solon 05, direita, 129, Solon. 209, tá, 3894. Nossa 04, vento 1 no 00 graus, 12, na Olimpo decolar. Olimpo 01, Olimpo girar a base, reporte final no 0. Olimpo 01, girando base, reporte final no 0. Salvador, boa tarde, eu sou 201, contato do WebCat 6720-64 a bordo do 93-25 e alterna Guarulhos. Movimento 720, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto esperador 10, chame torre, 1-1895, QNH 10-11. Parte principal, Índia, Alfa, torre 2-1-1-5, com 1-0-1-1, no SL 6720, boa. Alfa 04, decola 07, controle 20, decimal 8. 208, boa tarde. Quatro, mantém a posição antes da Juliette. Vai ser lá, da Juliette, 3294. Controle Salvador, boa tarde, moça 04. 04, contato radar, submantenha. 04, contato radar, submantenha, 150, sai da conta. Afirmativo do perfil da Conde, solicita a sanção para o ano 30 inicialmente. Autorizado no 30. Excelente, para o ano 30, 11-04, perfil da Conde. B201 no Galeão, 360, pronto? Pronto, pronto, melhor, Zarona. 201 para o Galeão, autorizado 360, via UPSUV 10 após o pano rota do pano. De volta 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5447. Autorizado Salvador, Salvador Galeão, nível 360, via UPSUV 10, da volta do pano, colo 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, bridge, saída, 108, que de controle, 447. 620 no corrigimento correto, resposta pronta para o estacionamento. Está autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhar pistão no zero, a gente até 20. Mike Echo Delta, no final ILS, intenção na segunda de Índia Vitor, liberar pela esquerda, para a final pela direita, para 17. Ok, chame então a 2 milhas na final para desviar para o final do 7. Liberar na segunda para o cancelamento. 7201, estou com RMT esquerda, perna do vento, 1000 pés, e chame no través norte da torre. 01 na esquerda, perna do vento, chamando no través norte, eu limpo 01. Na costa. Ok. 28 mais. Aqui decola, dono 0, 8770. Tipo 01 e C360 pela direita, reporte interjeito interceptando perna do vento. Tipo 01 e C360 pela direita, reportará perna do vento. 6720, decola os 11, controle 20, decimal 8. 208, boa, MGX 00. Fala, boa tarde, Xané 6259, está no portão 8, Guarulhos 340, autorização. Boa noite, MGX 6720, passando 1700.